Yeba! Cicerone MC, Felzentes, Pezão, Negro Sam, Game! Jogo da vida! É o Coco! Minha vida tá corrida, tô sempre na correria, correndo pra trabalhar. Minha moto vou acelerar, tudo passa bem depressa, não me estressa, pura calma vai chegar. Encomenda documento comigo, não atrasar. E quando chego na quebra, encontro minha senhora na subida do morro, perigo sozinha não dá. Acompanho até em casa, encosto, mas volto já pra rua agilizar. Contato, ideia, estúdio na luta pra não parar. Sou negro, Sam, filho do rei, então somei, ó Deus bom, falei. Cidade é do caos, eu enfrento as batalhas. Somos sofrido e já foi o tempo de migalhas. Então pra mim dá nada, porque eu faço rimas. Elas flutuam minha cabeça e faz entrar no clima de ser real da rua, da vida cuida sua. Esses meus versos que eu crio enquanto tu divulga. Alguns me diz dá nada, essa cidade empaca. Às 8 horas passa, quando eu volto pra casa. Abençoado sim, é o primo do Cicim, que faz um rap, faz sushi, que é pra ganhar um din. Honesta até o talo, Jesus já tá ligado, com o rei dos reis fechado. E dessa eu não me calo, cada track eu trago verdade, rima crua. Cuido da minha vida e tu esquece a tua. Cidade cinza, metrópolis do caos. Corpo sem cabeças, amando de quem tem. Tu corre pelo vinho, tem quem não se entrega. Padece a chicotada, açoita a carne, a mente esquece. Estuda, trabalha pra pagar. O estudo que enfraquece, aliena o pensar. Faia! Geração high-tech, prioriza imediatismo, tete a tete. É passado, quem não consome é consumido. De essencial, desnecessário é se vender. Mesmo sem perceber, vários se matam pra ter. O mal para pra abraçar quem age sem pensar. O sofrimento é o preço, quem tá disposto a pagar. Enquanto uns pagam pra ver, outros pagam pra ser. Quem paga pra vacilar não vai ver o sol nascer. Engarrafa as lata, tudo para, não basta. Arregaça a carcaça, quando se depara com o monstro fora da jaula. Dando risada da tua cara, reduzindo seu tempo a migalhas. De uma forma primária, iniciando sua saga. Sentado na sala, o controle remoto dispara. Acionando a caixa de mentira, se afaga. Isolado nas quatro paredes e nada pra dar uma melhorada. Iludido, só um lado da medalha. Feliz do trabalho pra casa. Programado igual máquina, próxima fase não passa. Juntas ao fire e o fel faz a embolada, mano.